I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane? Olá, Olivia. Olá, internet. Eu sou o André e este é o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Olivia, nessa semana eu vou fugir um pouquinho das temáticas que eu tenho trabalhado e vou trazer algumas reflexões sobre a experiência que eu tive na última semana lá na Pinacoteca. Eu queria falar um pouquinho sobre como as pessoas estão se relacionando com a arte no mundo do Instagram e como existem conceitos e reflexões antigas sobre o que é ir para um museu e qual é o papel social disso e como isso está se transformando graças à internet. Aproveitando isso, eu queria agradecer muito ao Gustavo Alencar, que é o designer que ajudou, na verdade desenvolveu quase todo o conceito sozinho, do logotipo, que você deve ter notado que mudou. Era mulherzinha de fone, agora virou uma parada mais cult e mais bem desenvolvida, né? Com o designer mesmo fazendo a parada. E eu achei que ficou muito lindo. E eu pedi pra ele escolher um tema pra eu falar aqui. Em um dos próximos episódios, eu vou trazer o assunto que ele pediu, que é a Crypto Rave. Eu falei um pouco dela no episódio sobre o contrato para a web. Mas aí eu vou lá, vai ser no dia 3 e 4 de maio. E eu vou contar um pouquinho pra você e pra todo mundo que estiver ouvindo, como que foi essa experiência, tá bom? Foda-se! A música que você está ouvindo é o Is It Too Late For Me, do Bill Wolf, um artista incrível. Se você quiser ouvir mais músicas dele, o link tá na descrição, vale muito a pena. E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Tá bom, Olivia, eu já adiantei um pouquinho, mas pra quem não foi nesse rolê com a gente, que são as 35 pessoas no Spotify que nos seguem, na semana passada a gente foi na Pinacoteca, certo? Se você não é de São Paulo e não sabe o que é a Pinacoteca, ela é um museu de artes visuais focado em artistas brasileiros e é um rolezinho bem famoso aqui em São Paulo. E cara, eu curti muito esse rolê, porque me fez pensar sobre coisas que provavelmente eu não iria pensar sozinho. Tipo, na exposição dos artistas viajantes, que tem obras de brasileiros que viajaram o mundo todo e fizeram algumas pinturas sobre a paisagem local, eu fiquei pensando como aquilo é uma linda mistura de um relato histórico do lugar, né? Porque o cara tá olhando e pintando como ele vê, mas ao mesmo tempo é carregado pra caralho da alma do artista, né? Do seu otimismo e alegria nas cores, ou a sua visão melancólica no rosto das pessoas. Tudo isso influencia muito na maneira como ele tá pintando e expressando o que ele tá vendo. E aí isso me fez lembrar dos quadros do meu avô, que sempre remetem a casa na aldeia, que ele nasceu lá em Portugal. E eu sempre olhei para aquilo meio, puta, sei lá, cara, é só um quadro, que se foda. Nem é tão bonito assim. Mas aquilo é muito mais do que um quadro, porque é uma visão ideal da casa da infância dele, que ele teve que abandonar quando veio pro Brasil. É tipo uma materialização da sua nostalgia, do seu sentimento de querer retornar pra essa época da infância. E aquilo me emocionou muito, sabe? Eu me senti um merda insensível por nunca ter percebido isso nos quadros do meu avô. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! E aí eu fiquei pensando, né, que da hora que a Pinacoteca e outros museus existem, né? Porque é isso, eles são ambientes que propõem essas reflexões sobre as obras que estão expostas, mas ao mesmo tempo são reflexões sobre nós mesmos. É um momento que você tem que parar e olhar para o passado e para si mesmo, e sem olhar para o celular ou sem se preocupar com o mundo lá fora. E isso é muito legal. Legal, bem louco, empolgante. Bom, e aí eu tava imerso pra caramba nessa parada, tipo, pensando sobre museu, sobre arte, sobre meu vô. E aí do nada eu ouço um... Aí eu penso, mano, o que, que é isso? Aí quando eu olho pra trás, tem uma mulher tirando foto do quadro que eu tô olhando, ou de mim, olhando pro quadro, não importa. O importante é que ela tá próxima demais e tá com uma agitação meio perceptível. E você sabe que eu tô buscando não criticar o comportamento das pessoas que eu não conheço, porque acho que cada um tem a sua verdade. E eu meio que prometi que não ia mais fazer isso, não trazer essa negatividade. E eu não gosto desse discurso modinha, de falar tipo, ah, essa juventude não aproveita nada, só vai pro show pra tirar foto, nem assiste o show. Eu acho que esse papo tá um pouco batido, e que mesmo que seja em parte verdadeiro, é uma discussão mais profunda que não é exatamente isso. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas, mano, no caso dessa mulher, aquilo me incomodou muito. Porque na hora que eu virei pra olhar pra ela já puto com aquele barulhinho da foto, ela já tava, tipo, saindo e tirando foto de outro quadro, e tirando foto de outro quadro, e depois já saindo daquela exposição. E aquela situação me deixou puto, mas ao mesmo tempo me fez olhar de outra maneira pro resto da galera que tava lá. Porque depois que eu vi essa mulher, eu notei que várias outras pessoas estavam meio que tirando fotos ou fazendo coisas com as quais eu não acredito que era certo fazer no museu. Por exemplo, ficar do lado de uma estátua linda e, em vez de você olhar para a estátua, ficar tirando foto na mesma posição que a estátua, com as mãos nos seios, ou cheirando o sovaco, sei lá. E assim, eu até entendo esse desejo natural de compartilhar esses momentos e ter uma prova social de que você realmente foi nesse rolê cult. Porque tem todo aquele lance, né? Será que a pessoa realmente foi se não tem nenhuma foto, nenhuma prova social de que ela foi? E aí eu tava meio imerso nessa crítica, né? De, porra, mano, vocês estão aqui só pra poder tirar fotinho? Tá tirando, né? Não é pra isso que as exposições estão aqui. Mas ao mesmo tempo, sendo justo, eu acho muito legal, depois de um tempo que a gente tira uma foto junto, olhar pra trás e ter essa lembrança, sabe? Porque, na real, muitas das fotos que a gente tira, que você tira principalmente, eu não lembro. Porque eu queria guardar todas essas memórias na minha cabeça, mas, sei lá, acho que meu HD é meio limitado. E o Google Drive tem 15 GB gratuitos. Então, se a gente não tirar as fotos, muitos desses momentos vão ser apagados do meu HD interno. E aí, se não tiver no Drive, não vai estar em lugar nenhum. E eu meio que gosto de ter essa memória gravada em algum lugar. Então, eu fiquei preso nessa duplicidade, cara. Ao mesmo tempo que eu gosto da ideia de ter esses momentos salvos para impedir que eu os esqueça, tem essa outra parte de tipo, porra, mas será que se eu tirar essas fotos eu tô vivendo o momento? E aí eu queria saber pra você, antes da gente continuar, o que que é o certo? Viver o momento analógico e contemplativo do museu ou querer compartilhar ele com seus amigos ou sua família e salvá-lo na sua memória digital? O primeiro programa verdadeiramente interativo da TV brasileira. E tem mais, aqui no Hugo, você, o telespectador, participa o tempo todo, do começo ao fim. Para responder essa pergunta com um pouco mais de clareza, porque às vezes você me chama meio de indeciso, eu vou responder essa pergunta para você hoje. Então eu resolvi buscar ajuda no Wikipedia para entender quais são as funções da arte e do museu. O museu, na definição do International Council Museum, é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e do seu entorno, para educação e deleite da sociedade. Tá, hoje em dia, ele tem algumas funções a mais do que essas que eu te expliquei. Porque em cada país ou região do mundo, a visão estatal do museu é diferente. E é uma questão que ainda é muito debatida sobre o que o museu faz ou deveria fazer. Mas na maneira como eu enxergo, e o Wikipedia me deu uma forcinha aqui, é que o seu principal papel é preservar e divulgar a cultura local, com o objetivo de educar as pessoas sobre a sua história e perspectiva a partir daqueles que vieram antes deles, e fortalecer a cidadania e o respeito à diversidade cultural. Ou seja, seu objetivo não é elitizar a informação, não é restringir o acesso à arte, mas sim servir a sociedade como um divulgador do conhecimento histórico, da preservação da cultura e de ser esse ambiente de reflexão e debate sobre esses assuntos que não fazem sentido fora desse âmbito cultural. Shut the fuck up, no one cares. Beleza, e o que é arte? Bom, esse conceito é um pouco mais complexo e menos específico. Segundo Wikipedia, a arte pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de grande variedade de linguagens, com o objetivo de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. É meio abrangente demais isso, né? Mas é porque o conceito de arte é abrangente mesmo, porque ela não tem uma função única, nem pode ser verdadeiramente codificada em uma coisa só. E meio que isso faz parte da beleza da arte. Eu só acrescentaria nesse conceito que arte é uma expressão de uma ideia ou emoção com um objetivo não prático. O que isso quer dizer? Que ela não é como, sei lá, uma brusinha que tem o objetivo de te esquentar, ou um livro sobre teoria das cordas que tem como função fazer você entender essa porra desse conhecimento. Ela tem um objetivo não prático de contemplação e reflexão mesmo. E ela é subjetiva e individual. E aí, se você for pensar, por exemplo, no mundo dos animais, a arte não faz sentido, porque ela não é prática, ela não tem a ver com sobrevivência, ela não tem a ver com instintos, ela não tem a ver com essas paradas. Então, tecnicamente, ela não tem nenhum porquê de existir, mas ela existe desde o começo da humanidade. Boring. Bom, com esses dois conceitos, você vê que muito que eu estava criticando na mulher ou nas pessoas que estavam lá tirando foto e fazendo o que quer que fosse ao lado das obras de arte, meio que era eu impondo a elas a maneira como eu acredito que essas artes devem ser contempladas. Quer dizer, quem disse que os quadros que aquela mulher tirou foto quando eu estava xingando ela não farão com que ela, ou seja lá quem viu essas fotos, refletir sobre alguma temática que o autor desejava que a gente pensasse em algum momento? Ela pode, por exemplo, daqui 2 anos olhar para essa foto e lembrar desse dia que ela foi para a Pinacoteca com a família e refletir sobre a importância que aquele momento teve para o fortalecimento da sua relação com seu marido ou com sua mulher. Se o quadro não tem um propósito prático de ser contemplado da maneira X ou Y para um objetivo, ele não tem prazo para transformar a percepção de quem o viu, certo? E a Pinacoteca, cara, ela tem que fazer isso mesmo. Se a função dela é mostrar para nós paulistanos obras locais, nacionais e mundiais, trazer essa proposta de reflexão e essa porra toda, é isso que ela está fazendo ao trazer essas amostras incríveis. Agora, o que nós fazemos com essa informação, como nós interpretamos a arte, como nós contemplamos a arte, aí já não tem mais nada a ver com ela, entendeu? E meio que para sobreviver, ela precisa atrair as pessoas, ela precisa ser relevante. E às vezes relevante é sucumbir a alguns comportamentos contemporâneos. Então não adianta nada se elitizar e dizer, não, aqui todo mundo tem que contemplar dessa maneira, como eu tentei fazer com a mulher que estava tirando foto. Porque ela vai ser um espaço cultural mó denso, mas ninguém vai aparecer e ela não vai cumprir o seu papel. E Olivia, essa briga entre compartilhar, contemplar, qual que é o jeito que as pessoas devem olhar para a arte, não está rolando só aqui na minha cabeça. No mundo todo, os museus estão tentando se adaptar a essa nova maneira que o ser humano encontrou de se relacionar com tudo à sua volta, graças à internet e aos smartphones. A gente viu uma matéria na Vox há um tempinho atrás que fala bastante sobre como as armadilhas de Instagram estão transformando os museus de arte nos Estados Unidos e na Europa. O link está na descrição para quem quiser. O título estranho faz mais sentido em inglês, mas em resumo, essa matéria fala sobre como muitos museus de arte estão apostando em artes interativas que colocam o observador como protagonista e projetam imagens lindas pensadas também para serem fotografadas e publicadas no Instagram, por exemplo. Ou seja, ele pega duas tendências dessa nova geração, né? Que é protagonismo e compartilhamento. E é engraçado que isso vai de encontro com a antiga lógica dos museus, que proibiam qualquer tipo de fotos. Mas lá fora, e aparentemente também na Pinacoteca, os gestores meio que perceberam que é muito melhor você permitir e até incentivar as fotografias e vídeos do que você reprimir isso. Porque além de dar um retorno de visibilidade e financeiro para os museus, porque mais pessoas vão e mais pessoas falam sobre o assunto e outras pessoas são impactadas por essas exposições, você também permite que as pessoas se relacionem do jeito que elas quiserem com a arte. E o rolê do museu sempre foi elitista. Desde a Babilônia, os museus eram espaços de curiosidade, contemplação e conhecimento para grandes homens, ou seja, quem tinha grana pra caramba. Então o museu sempre esteve ligado com a imagem do próprio cara que pode entrar lá para se impor socialmente. Tipo, nossa, olha como eu sou foda, eu fui no museu. E certamente isso acontece até hoje. Muitas pessoas visitam o Louvre, por exemplo, simplesmente para poder falar, cara, eu fui no Louvre. E não pelo que está sendo armazenado e exposto lá. Então esse lance de tirar foto, compartilhar, colocar no Instagram, na verdade é só um novo fator numa discussão que é tão antiga quanto os próprios museus. Mas sabe o que é mais legal disso tudo? É que existem artistas criando obras que conseguem utilizar o melhor desses dois sentimentos, de contemplação e compartilhamento, e de uma maneira não tão contraditória. Gentlemen, you have my curiosity, but now you have my attention. A Grande Chance é uma obra de arte da paulista Regina Parra, que está em exibição lá na Pinacoteca. Nessa obra, um neon vermelho vibrante forma a frase A Grande Chance em um fundo escuro que contrasta com o neon. E essa obra ela é ambígua porque ela pode ser interpretada de maneira otimista, sendo essa grande chance uma oportunidade imperdível que todos nós sentimos que nossas vidas representam. Sabe, dessa grande chance que nós temos de mudar o mundo, de transformar as coisas e de ser feliz. Mas ela também pode ser interpretada de uma maneira mais pessimista e urgente, como se nós só tivéssemos essa chance, essa única oportunidade que se perdermos ela fudeu. Fudeu de vez! Eu não sei se pra outra galera faz sentido, mas pra mim, nesse momento atual, eu acho que essa frase reflete muito da maneira como eu e muitos paulistanos enxergam a vida e as oportunidades. Ah, não, meu! Puta, meu! Puta, muito injusto, meu! Ai, que cagada, meu! E as cores também são meio ambíguas, assim. O vermelho neon, ele é ao mesmo tempo intenso, né? Vivo e tenebroso, representando um pouco da vida e mortes. Meio Stranger Things, sabe? E essa obra, ela é obviamente pensada também para ser projetada na câmera do celular. Ela é esteticamente muito chamativa e simples, no sentido de que ela consegue ser capturada em toda a sua essência por uma câmera. E, na verdade, a Regina Parra já teve outra experiência com o compartilhamento da sua obra de arte nas redes sociais. Durante as campanhas do hashtag Ele Não, que a gente já falou no episódio sobre o Bolsonaro, uma de suas obras, chamada É Preciso Continuar, foi fotografada centenas de vezes por mulheres que estavam lá no Largo da Batata, porque a obra estava sendo exposta lá. E olha que foda! Nesse contexto, a Regina Parra conseguiu criar uma obra de arte que não é só um produto cultural, que traz essa reflexão sobre a vida e sobre oportunidades e a maneira como a gente enxerga isso no mundo contemporâneo. Ela criou um formato que permite a sua viralização na internet, expandindo muito o seu alcance e permitindo que pessoas de todo o país ou até do mundo tenham a possibilidade de serem impactadas por essa obra. E o melhor, de uma maneira orgânica, dentro de um contexto confortável que garante mais acessibilidade, né? Ou seja, você está rolando o feed do Instagram e você vê isso, ou stories, e você vê isso e você é impactado. Isso pode gerar alguma reflexão para você, que no final das contas é o grande objetivo de uma obra de arte. Cada dia que passa, esses episódios estão ficando mais longos, estão dando mais trabalho pra editar. Eu espero que você tenha gostado, Olivia, porque eu falei que ia fugir um pouquinho do tema, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com internet, celular e a nova maneira como nós estamos nos relacionando com obras de arte, com relacionamentos, com um monte de coisa. E eu espero que você tenha gostado da minha interpretação sobre a obra A Grande Chance, da Regina Parra. Porque foi bem gostoso de pensar sobre o assunto. E a cada novo programa eu sinto que eu saio um pouquinho melhor do que quando eu comecei a gravar, sabe? E eu acho isso muito legal. Mas enfim, se você quiser conversar comigo sobre esse episódio e como você acha que arte e os museus devem se relacionar nesse mundo contemporâneo, me manda um scrap ou um depoimento lá no Face, no Twitter ou no e-mail. Todos os links estão na descrição, mas é só pesquisar podcast Ctrl F. Semana que vem tem mais, eu acho. Tchau, tchau.